as misericórdias do Senhor. Tem me guardado, tem me preservado. As misericórdias do Senhor são infinitas, não tem fim. Se renovam dia após dia. Grande é tua fidelidade. Jamais falhaste, minha salvação vem de ti. Fiel, Senhor, tu és fiel, tu és minha porção. Esperarei em ti, fiel, Senhor, tu és fiel, tu jamais falhaste, minha salvação vem de ti. Salvação vem de ti.